Trabalho, trabalho, trabalho. Ranzinhos igual o Estácio. Dinheiro tá pouco escasso, caralho, detalhe, meu coração não é oco. Abriu caminho obstinado pra fora do meu aquário. Como praga, meu sonho espalha, meu salário não é nem teu troco. Louco, trouxe minha gangue, dele sou mais folgado. Bons moços, acorda às sete, nós indo trampar virado. Eu aguento quieto. Ninguém disse que ia ser fácil. Eu me entrego ao coletivo e vejo impossível fracasso. Espaço, isso aqui foi conquistado, seja roda, toca ou grins. Falei bem ou mal do meu trampo, mas não tramparão por mim. Corre do início ao sempre, entre bombas e tiroteio. Desde cedo, cortei meu freio, sem medo e um passo à frente. Rente, evolução faz parte, arte é um princípio presente. Flor e letra, tu acha um monte, difícil é ser coerente. Oxente, gringo é que é quente, o foco é que é diferente. Eficiência tem mais valor que dente de ouro e suas correntes. Que uma hora vai virar. Tira, tira a mão de mim, deixa eu trabalhar. Que uma hora vai virar. Eu não tenho dom pra aguentar, patrão. Que uma hora vai virar. Não precisa gostar, mas vai ter que respeitar, respeitar. Que uma hora vai virar. Não me interessa a sua opinião. É meu trabalho, duro e árduo. Brabo e calmo, necessário. Itinerário, vive dobrado. Tô descansado, amo o que eu faço. Labutando loucamente, mais que o Zaique Batista. Tira os petróleo lá do solo e joga na roda que a pista. Sei lá, tanto tempo tramando, trampando, falando que o trampo era coisa de otário. Olha pra mim, tô viciado no meu trabalho. Se render pra expor, eu vou escrever. Não tem lugar pra tocar, eu vou fazer acontecer. Não tem hora pra parar, o que me faz viver. Não tem mais o que falar, melhor morrer. Correria, acharam que não vingaria. Me chamaram de boçal, paga pau. Animal imoral, no final quem ria. Porque quem vai cair ou subir é Deus quem mede. Sou criado na doutrina, quem quer consegue, quem tem merece. Mostrar um pouco que eu vivo, expresso em cada rabisco. Me deito ao som de barulhos de tiros, demônios me querem enquanto eu respiro. Eu vivo e revivo e me vacilo, cada dia que passa eu amo. Mas isso profissão perigo, se liga meu filho, não sabe o que eu sou, mantenha esse sigilo. Meu trampo é o que a rua vive e sempre quis dizer. Eu sei que é um trabalho sujo, mas alguém tem que fazer. Que uma hora vai virar. Tira a mão de mim, deixa eu trabalhar. Que uma hora vai virar. Eu não tenho dom pra aguentar, patrão. Que uma hora vai virar. Não precisa gostar, mas vai ter que respeitar, respeitar. Que uma hora vai virar. Não me interessa a sua opinião. Tamo fazendo acontecer, ultrapassando nosso limite sem precisar de NZT. Mocado, sem tempo pra perder. Tô acostumado a ouvir os amigos falar que faz tempo que não me vê. O que eu prevejo? Trabalho sem tempo pra bocejo. Fazer uma rima foda enquanto o beat eu esquartejo. Focado em tudo que eu planejo. Irmão, querer realizar um sonho sem trabalho é viver de ilusão. Nego, acha que dependência é mole? Claro que não, tomo esporro pra caralho. Olha que eu sou meu próprio patrão. Trampo virado pra mim não existe padrão. Tranquilão, durmo na casa dos outros atarefado e comendo podrão. Que uma hora vai virar. Se foda se não gostar, mas quando o assunto é meu trabalho, vocês vão ter que respeitar. Tô preocupado com o porquê e não com si. Tão grave no meu som, deixo os bico tudo no mute, foda-se. Que uma hora vai virar. Tira a mão de mim, deixa eu trabalhar. Que uma hora vai virar. Eu não tenho dom pra aguentar, patrão. Que uma hora vai virar. Mas vai ter que respeitar, respeitar. Que uma hora vai virar. Não me interessa a sua opinião. Então trabalha, não me atrapalhe, tá tudo bem.